Então é assim, o pífaro tem diversas versões. A versão que eu vou tocar é se calhar das mais completas, a versão de Silvares, Orondo, portanto, que vem então do Tibrazinhas. Pronto, e vamos lá isso.